Alemão, tô passando mal, Wagner Santos é o terror, é o terror. Oh, oh, oh. Aqui é pedra do Anto Bonde, é destruidor. É o terror. Oh, oh, oh. Aqui é pedra do Anto Bonde, é destruidor. É o terror. Oh, oh, oh. O bonde da Rua Nova, quando chega o baile treme. DJ Wagner Santos, manda aí ao vivo. Vacilão, bota a cara, mané. Alemão, tu passa mal, Wagner Santos é o terror, é o terror. Oh, oh, oh. Aqui em Pedra do Anto Bonde é destruidor. Santos, manda, manda aí ao vivo a melô do minigame. Aê, DJ Wagner Santos, manda a melô do minigame e faz o bonde da Rua Nova fazer o baile tremer.